Alô, civilização ocidental, meu nome é Ronaldo e hoje o assunto do nosso podcast será livros clássicos e suas traduções. Lembrando sempre que o nosso podcast é patrocinado pela agência Infini. Acesse agenciainfini.com.br e saiba mais. Como de costume, contamos com a presença do historiador Thomas Giuliano, a quem eu já dirijo as minhas saudações. E aí, Thomas, como vai? Muito bem, Ronaldo. Prazer falar contigo. Prazer receber o Clístenes, receber o Matheus. Uma honra e satisfação charlar um pouquinho com esses amigos. Maravilha. Para bater esse papo com a gente, temos também o pessoal da Escola Clássica, começando pelo professor de línguas e cantor lírico, Clístenes Fernandes. E aí, Clístenes, bem-vindo novamente ao nosso humilde programa. Muito boa noite, Ronaldo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Thomas. É um prazer estar aqui, já divulgando assim, essa nova empreitada aí, que é a Escola Clássica e que é um projeto que nos orgulha muito. E é um prazer fazermos esse contato aí da civilização ocidental, que é o grande objetivo da Escola Clássica, é a manutenção da civilização ocidental, por assim dizer, não é? Tá certo. E nós temos também o mestre em letras cristãs e clássicas, Matheus Knispel da Costa. Falei certo o sobrenome, Matheus? Falou perfeitamente, inclusive melhor do que eu faria. Boa noite, Ronaldo, Thomas, Clístenes. Agradeço o convite, espero que eu possa aí acrescentar algo nessa discussão, minha primeira conversa com vocês. Vejo que estou aí no meio de interlocutores frequentes, e vamos lá. Como se define essa formação clássica? Eu acho que agora seria um momento importante para, de repente, o pessoal que está meio caindo de paraquedas aqui no nosso podcast entender um pouco melhor o assunto. Por favor. Tá certo, Ronaldo. Eu fico até um pouco acanhado de falar, né, agora, especialmente na presença de um historiador e de um outro, vou colocar assim, classicista de peso como o Clístenes. Então, já peço perdão desde agora por qualquer erro aí histórico ou de juízo que eu vá emitir aí. A minha impressão como diletante, como estudioso diletante, como brasileiro praticante, é a de que os estudos clássicos no Brasil são uma espécie de natimorto. É um bebê que em algum momento começou a se desenvolver, começou a evoluir, mas lá pelas tantas foi abortado. Mas me parece que o fato dos estudos clássicos no Brasil, historicamente, eles são fundados em um problema, que é: o Brasil surge no cenário mundial muito, muito tarde, né? Ele surge na história como país ou como história mesmo. Surge como um dos elementos constituintes da história mais ativa, vamos colocar assim, do mundo muito tarde. Sobretudo, ele não presencia o desenvolvimento dos estudos clássicos. Nota que o ponto de vista é completamente diferente de um italiano para um brasileiro. O italiano pode ainda sentir um orgulho, dizendo: ah, Virgílio, sim, era italiano, nasceu na Itália. Né? Ele não vai se perguntar: ah, bem, não existia o Estado italiano na época, né? Na época nós falávamos de Roma, né? A cidade que controlava um território. Não, mas ele fala: não, era italiano, é daqui, é meu. Quer dizer, ele se identifica, de alguma forma, com um elemento da cultura clássica e com outros tantos que fazem parte dessa cultura. O mesmo vale para um espanhol, ele pode se vangloriar de Sêneca, e assim vai. Na Europa nós temos ainda uma espécie de identificação dos estudos clássicos com a própria história da Europa, porque de fato os estudos clássicos constituem a história da Europa. Já no Brasil nós recebemos os estudos clássicos assim, já prontos, de certa forma. Quer dizer, não há desenvolvimento da literatura latina no Brasil. Temos alguns momentos, alguns autores que se aventuram a escrever em latim, mas efetivamente a literatura latina ou grega não se desenvolve no Brasil. Quer dizer, nós não presenciamos e não somos palco ao desenvolvimento de uma cultura clássica nesses termos. Quer dizer, a gente fala da Itália com até Pascoli, Petrarca, Leopardi escrevendo em latim e grego, até muito recentemente, coisas maravilhosas. Então, a relação com a disciplina é completamente diferente. E aí o Thomas vai me ajudar, é claro. A Constituição Histórica do Brasil fez com que, por exemplo, né, os estudos clássicos, sobretudo os de latim, se ligassem muito aos jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas e com o ódio que hoje se nutre não só a igreja, mas a qualquer religião, mas particularmente a igreja católica e qualquer coisa que tenha a ver com ela, esse ódio leva tudo junto, né? Então, expulsa ou elimina qualquer possibilidade de se dar valor à obra de um jesuíta, por exemplo, ou de da Companhia de Jesus no Brasil. Com isso, vão juntos os estudos clássicos, representados no Brasil, em grande medida, justamente pelos jesuítas. Paralelamente a isso, embora fundado no mesmo preconceito, no mesmo ódio infundado, o ódio pela Europa, né? Quer dizer, os europeus colonizadores, os europeus com seu latim, os europeus com seu grego. O latim e o grego passam a constituir, como constituintes da Europa, passam a compor aquele elemento odioso, que é o colonizador. Como nós odiamos o colonizador, né, porque ele veio e nos abusou, estuprou, estupraram todo mundo, roubaram tudo que tínhamos de bom, nos fizeram apenas mal, como o colonizador é uma figura ruim, tudo aquilo que pertence a ele também é ruim. Ora, latim e grego são patrimônio europeu, antes de mais nada, portanto, também são reprováveis. Então, existe uma espécie de renúncia geral a essas coisas que nós recebemos já prontas. De certa forma, os estudos clássicos já chegaram prontos, colocar assim entre aspas, né, no Brasil, e acabaram, né, devido à sua formação histórica, ligando-se a coisas que se tornaram odiosas no Brasil, sobretudo a figura do colonizador, né, do europeu, latim, coisa de europeu, grego, coisa de europeu, e também, no caso mais específico, acho que o da Companhia de Jesus, que é geralmente, assim, de modo geral, odiada, né, sobretudo em ambiente acadêmico, e, bem, se eles eram especialistas em didática de latim, latim não deve ser coisa boa, coisa de jesuíta, jesuítas são ruins, são maus, logo, latim também adquire essa característica de coisa má, coisa ruim, coisa perversa. Então, por isso que eu tenho a sensação, né, pode ser historicamente imprecisa, incorreta, de que os estudos clássicos no latim são um aborto, foi uma coisa abortada, quer dizer, eles começaram a se desenvolver, mas lá pelos tantos, historicamente, claro que não é um evento, né, que eu possa individuar na história, mas uma série de eventos fez com que ele se tornasse odioso para uma vasta parcela da população, sobretudo para a população acadêmica, eu diria hoje, sobretudo os acadêmicos, com exceção dos acadêmicos de letras clássicas, né? Exceção que não é tão grande assim, pois, paradoxalmente, alguns acadêmicos advogam contra o latim e o grego, é curioso isso, mas parece que as coisas levaram um ódio, a uma indisposição muito vasta contra essas disciplinas, e as pessoas, justamente por não provarem dos frutos que essas disciplinas podem trazer a elas, já negam, já evitam de antemão o contato com essas coisas. Então é uma situação muito complicada, porque eles só podem entender essas coisas ou entender o benefício que essas coisas podem trazer se expondo a elas, mas eles não querem se expor, porque é coisa ruim, é coisa de europeu, é coisa de jesuíta, então eles nunca chegam a provar os frutos dessas coisas, e só assim conseguem odiar, né? Acabam odiando algo que não conhecem efetivamente, nem desejam conhecer. Então, eu peço desculpas aí por qualquer incoerência histórica, mas é opinião, né? mera opinião. Thomas, isso que o Matheus falou culmina no programa que nós vamos ter com o professor Rafael Nogueira, sobre esse último parecer do MEC, né, que diminui drasticamente o estudo sobre história europeia. É correto isso? Correto. O Matheus está de parabéns, assim, pela resposta. Resposta sucinta dentro da necessidade do tema e toca no ponto nevrálgico, assim, da questão. Eu só faria alguns acréscimos, né? Principalmente, vou dizer assim, ó, trazendo para a historiografia brasileira, que possui os seus clássicos, vamos dizer assim, da sua historiografia, da sua nascente, tão vilipendiada historiografia, que esses historiadores, independentemente dos cultos diferentes que eles praticavam, nós temos aí ateus católicos e alguns que se declaravam agnósticos, assim, e alguns que não se declaravam nada, citando-os, né, Gilberto Freire, o próprio Joaquim Nabuco, o próprio Oliveira Lima, o próprio João Camilo de Oliveira Torres, enfim, esses clássicos da nossa historiografia, felizmente, esses nunca vilipendiaram a cultura europeia, muito pelo contrário. Há uma pena que tais historiadores não são escutados e estudados dentro da historiografia nacional. E aquilo que é estudado, infelizmente, são aqueles que, como o Matheus bem salientou, vilipendiam a nossa herança europeia, onde o latim é uma das grandes ferramentas que fez com que essa outrora, vamos dizer assim, essa outrora região tribal se tornasse uma colônia, um principado português, uma nação, um império, enfim. Vale esse acréscimo porque há uma dificuldade muito grande dos historiadores assumirem, os historiadores brasileiros, na sua maior parte, assumirem que nós éramos formados por uma ausência de cultura, nós éramos uma sociedade tribal, formada de modo plural por diferentes tribos indígenas. E dentro desse tribalismo, usando essa definição do Christopher Dawson, nós temos o quê? O latim, como, e principalmente a cultura europeia, capitaneada pelos jesuítas, os nossos primeiros e grandes pedagogos, sendo o elemento que traz para esta nação elementos civilizacionais nas mais variadas questões, como, por exemplo, vida privada, cotidiano, espaço urbano, enfim. E esses elementos civilizacionais, lamentavelmente, os nossos historiadores, ou pelo menos boa parte deles, acabam vilipendiando e esquecendo inclusive os nossos historiadores clássicos, que jamais esqueceram tal valor, ou de dar o crédito devido à importância de tais estudos. Eu digo por mim que sou um estudante de latim, ainda não me aventurei no grego, pretendo com a escola clássica, mas como estudante de latim eu sei o efeito positivo que isso tem, não só como historiador, mas principalmente como pessoa humana. E eu fico muito estimulado com esse tipo de iniciativa, porque é um oxigênio dentro de uma nação que precisa e está dando boas respostas dessa necessidade a partir dessas aquisições, desses envolvimentos, desse interesse sobre esses estudos. Porque eu sei que esses estudos aproximam, sem dúvida alguma, esse público interessado das nossas boas cabeças pensantes que nós já produzimos. Eu gosto de fazer sempre essa ressalva. O Brasil já foi, vou dizer assim, pensado historiograficamente por pessoas bem mais capazes, bem mais sinceras, com encontro bem mais sincero, vamos dizer assim, com a verdade. E esse futuro programa com o Rafael Nogueira, que é um colega de historiografia, ele complementa muito essa conversa, já que traz à luz tais iniciativas que, se hoje o ensino sobre a cultura europeia já é muito ruim, imagina como ele ficará depois desses novos parâmetros curriculares do MEC. Então vale esse adendo justamente pela complementariedade que o futuro podcast dará a esse. Então deixo aí já esse convite antecipado para que os amigos aí acompanhem a nossa próxima conversa. Importância da retomada da formação clássica na sociedade brasileira? O fato, eu acho, principal é, como tu já disseste, é uma retomada, né? Isso já é uma coisa triste, que seja preciso fazer uma retomada. Mas, e o problema é realmente encontrar aonde foi que nós paramos para que agora nós precisássemos retomar. Eu não sei dizer exatamente isso, né? Se foi realmente com as reformas na educação moderna, ou se foi realmente com as reformas pombalinas, ou com a supressão da ordem dos jesuítas, e se na época dos jesuítas realmente houve uma formação clássica, né? Então, há muito o que se fazer, é um ponto importante, talvez. Eu acho que o Thomas pode dizer onde a coisa parou e nós podemos realmente responder, então, o que é preciso retomar agora, nesse momento. Excelente. Então, já chamo o Thomas para responder aquilo que o Clístenes colocou, né? Quando foi que nós perdemos essa formação para que nós tenhamos que retomá-la? Recebi aí uma bomba, né? Mas assim, o que eu, vou dizer assim, posso responder dentro das minhas possibilidades, sem, vamos dizer assim, utopizar a monarquia, mas nós temos uma fragmentação simbólica, uma fragmentação no ensino, uma fragmentação estética a partir da proclamação da República, talvez das rupturas educacionais que a nossa outrora colônia, hoje pátria, passou ao longo dos seus períodos históricos, talvez essa tenha sido a mais agressiva. Mas, acima de tudo, essa pergunta é um problema de uma vida de estudos. É, como eu posso dizer assim, uma das minhas musas particulares dentro do estudo sobre a história do Brasil. E, dessa forma, acrescentando algo à pergunta, também louvando a iniciativa da Escola Clássica, capitaneada pelo Clístenes e pelo Matheus, vale, puxando o estudo clássico para a historiografia, um importante adendo de que nós somos um país onde o debate historiográfico ele está muito defasado, já que, por exemplo, Heródoto e Políbio, os dois historiadores pioneiros do método historiográfico dentro do Ocidente, ficando só com os dois, não são lidos, não são comentados. No campo da tradução, eles não foram traduzidos para a nossa língua a pleno. Ou ainda, no mais significativo, que toca diretamente à iniciativa da Escola Clássica, os historiadores não buscam ler esses historiadores nas suas línguas originais. Então, é uma iniciativa de se estudar os clássicos dentro da historiografia, de se estudar os pais fundadores do método historiográfico. E usando essa expressão do sentado, é uma expressão feliz que o Clístenes trouxe, eu acho que dentro da historiografia nós estamos sentados sim em um formigueiro de incapazes e de, vou dizer assim, formado em boa medida por pessoas que não estão interessadas no estudo da historiografia a pleno, alcançando os clássicos e não apenas os historiadores do século XX, como se a história tivesse surgido a partir do debate entre escola cultural e marxismo. Não. A historiografia é mais antiga do que isso, a historiografia é clássica, ela tem os seus autores, ela tem os seus pais fundadores e que precisam ser lidos. Então, a iniciativa da Escola Clássica, ela é uma iniciativa que alcança, inclusive, os aprendizes de historiadores, onde eu me incluo. E alcançando essa dificuldade onde o brasileiro, onde nós, brasileiros, estamos sentados, eu entendo que estamos sentados, sim, em uma cadeira com formigas, talvez ratos, talvez uma série de insetos juntos, assim, no mesmo assento. E dentro dessa dificuldade, entendo que vale não só uma dedicação para detectarmos esses problemas, mas, acima de tudo, e essa é a grande ideia desse programa, observarmos as boas iniciativas, os bons antídotos contra esse atual estado de coisas, dentro do estudo clássico que nós vamos encontrando dentro do nosso tempo. Respondendo a pergunta, só salientando a minha resposta e já passando a palavra para o Matheus, entendo que dentro dos nossos problemas educacionais tão nítidos dentro do nosso país, nós não podemos começar a respondê-los pelo final. Por exemplo, Paulo Freire não é o responsável por todos os problemas educacionais da história brasileira. Ele é responsável por aquilo que toca a temporalidade dele, mas nós temos problemas anteriores a isso. O Clístenes pontuou, por exemplo, as reformas pombalinas, eu citei a própria ruptura de governo, de sistema político, enfim. Nós temos um país que é um país jovem, mas que tem uma estrutura educacional que já foi encorpada por grandes homens. E como historiador, ou como aprendiz de historiador, eu gosto de fazer essa mescla de também apresentar os nossos clássicos dentro da nossa historiografia e dos nossos grandes pedagogos. Então, a iniciativa da Escola Clássica, ela é um alento para tudo aquilo que remete à definição de clássico e que, alcançando essa definição e tocando ela ao nosso país, nós precisamos também valorizar os nossos clássicos e esses clássicos alcançam grandes jesuítas, grandes homens que tinham um domínio de línguas, um domínio de pedagogia, um domínio de tudo aquilo que nós aqui como professores buscamos dentro das nossas possibilidades imitar. Clístenes, Eu tô entrando numa livraria e encontro a versão lançada pela Martin Claret do Deofites de Cícero. Como iniciante, o que eu preciso para poder determinar se essa edição contém uma boa ou uma má tradução da obra? Eu não sou o maior inimigo das traduções, por incrível que pareça, né? Nem eu, nem o Matheus, por mais que nós estejamos no momento lançando e pretendemos fazer isso por muitos anos, lançar, no momento nós estamos lançando livros sem tradução, né? Ou que para alguns é pior ainda, né? A gente está lançando um livro livros em grego com tradução para o latim, né, que são as melhores traduções assim, que nós acreditamos, né? Bom, o fulano não sabe grego, bom, tudo bem, tem aqui o texto em latim, né? Essa é a ideia da escola clássica, né? Bom, eu nunca vi uma tradução, né? E é por isso que eu não sou inimigo de traduções, mas eu nunca vi uma tradução que realmente possa deturpar totalmente o sentido de um texto a ponto da pessoa, enfim, compreender tudo errado e realmente poder ser prejudicado por aquilo, né? O que eu vejo são traduções com problemas estilísticos da própria língua portuguesa que podem acontecer, né? A pessoa não sabe escrever em português e não é que a tradução está errada, né? Assim, ou se contiver erros, tudo bem, mas não é que esteja errado, né? O problema é que, às vezes, ela é muito feia. É muito mal feita. Ela tem problemas de estilo que às vezes podem até impedir a sua leitura, né? Então isso acontece, né? Ou algumas nuances e problemas de figuras de linguagem, problemas culturais que o autor possa não conhecer, podem às vezes prejudicar a tradução, né? Agora, o porquê, né, que nós então investimos vocês estão lutando contra as traduções, né? Não, de forma alguma, se as pessoas puderem traduzir, ótimo, né? Não é para todo mundo, realmente. Não é para todo mundo estudar grego e latim e saber ler as coisas no original. Tem gente que não tem tempo para isso, tem gente que não quer simplesmente isso, mas quer ter uma obra, quer ter um conhecimento de Cícero, quer ler Homero, e eu acho que tem que ler mesmo, né? Todo mundo lê a Bíblia em português, né? E tudo bem, né? Realmente esses textos eles podem ser lidos nessas línguas. Quando se trata de poesia, existe uma perda grande da capacidade do texto, né? Da beleza do texto e mesmo do sentido do texto. Existe quando se traduz poesia, existe isso aí, né? Não tanto quanto existiria no Cícero, mas também existe no Cícero isso. Né? Existe no texto em prosa também, existe algo que se perde quando eu traduzo, principalmente de uma língua antiga para uma moderna. Né? Mas então agora vai ter que ter assim, ó, já que tem a escola clássica que ensina grego e latim, vai ter que ter a escola russa, a escola alemã, a escola italiana, vai ter que, né, todas essas línguas aí vão ter que ser ensinadas, porque afinal tem que se ler tudo no original. Bom, não é assim, né? Eu, inclusive, ensino outras línguas, mas eu não acredito que todas todos os textos obrigatoriamente têm que ser lidos no original, como são os textos gregos e latinos, né? Existem... eu posso ler um texto russo em português hoje com uma boa tradução? Posso. Existe, é claro, alguns elementos que é só na língua que foi escrito podem ser entendidos, né? Mas isso por uma pessoa que sabe muito bem a língua. Então, não, às vezes, bom, você estude 20 anos alemão e aí sim você conseguirá compreender bem Goethe, né? Não estudando 2, 3 anos. Né, e aí não existe uma vida humana possível que possa aprender todas as línguas e que se possa ler tudo no original, né? Mas as línguas clássicas, elas possuem certa estrutura na sua própria sintaxe, na sua própria na ordem em que as palavras, para ser bem claro, né, na ordem em que as palavras aparecem numa frase, aquilo é importante, e é uma ordem que nós não conseguimos reproduzir nas línguas modernas. Nós, nas línguas como as nossas, que não tem casos, né, Nós não temos o sistema de casa, a gente faz tudo com a sintaxe é toda construída de acordo com a posição que a palavra aparece na frase, nós não temos como reproduzir. Então, é um problema. Né? É um problema nós lermos em tradução. Ah, mas eu entendo o que o Cícero quis dizer. Claro, claro que entende. Né? Mas se perde muito. Né? Cícero, como orador que era, ele escrevia, ele botava cada palavra no lugar onde ele queria que ela estivesse. E a ordem que as palavras apareciam era a ordem que ele queria que as pessoas ouvissem aquilo que ele estava dizendo. Então ele não dizia algo que ele pudesse inverter a ordem. Se Cícero escreveu daquele jeito, ele tinha plena consciência de que aquelas palavras iriam ser lidas ou escutadas pelas pessoas naquela ordem que estava. Né? Isso a gente não consegue reproduzir no português, né? Se nós tentamos fazer, e às vezes conseguimos e tal, mas o estilo fica tão feio, né, que prejudica a própria leitura, né, e nós não conseguimos fazer. Então, assim, é um problema ler Goethe, ler Dostoiévski, Tolstói e outros autores, digamos assim, da Renascença para cá, né, do barroco para cá, em língua, em tradução, não diria que chega a ser um problema. Né? Agora, a gente começa a ter um problema quando nós tentamos pegar escritores que escreveram em línguas antigas, como é o caso do grego e do latim, e tentamos traduzir e ler, né, essas traduções. Né? Os problemas são inúmeros, eles podem ser resolvidos, claro que pode, né? Mas eu acho que dá muito mais trabalho nós tentarmos resolver esse problema, ensinar as pessoas a resolverem esse problema, coisa que eu particularmente não sei, do que ensinar a pessoa a ler em latim, a ler em grego. Né? Eu acho que é mais fácil a pessoa aprender grego e latim do que realmente sanar problemas de traduções. Né? É mais fácil nós ensinarmos muitas pessoas línguas clássicas do que tentarmos agora criar aqui um grupo de tradutores que vai realmente conseguir fazer traduções perfeitas e possibilitar com que... vai levar mais tempo, né? E a gente tem muita pressa. Atualmente no Brasil, já que estamos falando sempre de Brasil, a gente está com muita pressa. A gente está com pressa que as pessoas possam se educar e que cada um faça a sua parte para que alguma coisa de bom possa surgir. Né? Nos próximos 50 anos aí, que a gente não, normalmente a gente não vê, olha aí, se desespera um pouco, né? Não vê muita perspectiva, né? Mas então a gente está com pressa aí, vai ser mais rápido, né? É isso que a gente pensa na escola clássica, vai ser mais fácil ensinar as pessoas a lerem latim e grego do que esperar que sejam traduzidas todas as obras clássicas sejam traduzidas e com boas traduções, né? É mais fácil criar uma comunidade de gente que consiga dialogar entre si e consiga principalmente dialogar com os clássicos, né, nas suas línguas originais. Matheus, eu já ouvi diferentes argumentos a favor do aprendizado do latim, incluindo o fato de facilitar o aprendizado de outras línguas, ou até mesmo como um exercício mental válido. Né? Quando as pessoas perguntam quais os benefícios de aprender latim para ti, o que tu responde? Pois é, eu também já ouvi várias razões, e elas são às vezes muito divertidas. Né? Eu tive uma aluna em Roma, era uma senhora idosa já tinha passado dos 60 anos, e, por exemplo, quando perguntada por quê, diabos, né, tinha começado a estudar latim, né, tão cedo, né, ela disse, não, foi recomendação médica, né, o meu médico sugeriu que eu aprendesse uma língua muito diferente do português, e ele sugeriu russo ou latim. Então eu escolhi latim, porque russo, sabe como é muito difícil. Então, assim, é só para uma anedota, mas para dizer que as razões são as mais estranhas possíveis e mais inusitadas, e sobretudo, as mais, com endereços mais diferentes possíveis. Então, tem essa ideia da palestra mentis, uma espécie de academia mental. Ali tu vai com o latim, olha, o latim ele tem um funcionamento. O latim é a língua mais lógica do mundo. É uma língua perfeita, e aliás, ela tem a consecutio temporum, então quando tu tem subordinação verbal e tu muda um tempo do verbo, a subordinada toda vai girar de um jeito magnífico, como se fossem os mecanismos de um relógio. Então ali tu... Ah, então, tem coisas assim que parecem quase descrições poéticas, assim, da gênese do mundo, né, falando do latim. São coisas que não são absolutamente verdadeiras, ou que ao menos não justificam que alguém estude precisamente o latim. né, o que o latim, né, quer dizer, daqui a 50, 60 anos, vale a pena eu ter estudado latim para eu saber a subordinação latina, para eu saber como funcionam todos os verbos e os nomes? Absolutamente não, por favor, né, minha vida vale um pouco mais do que isso. O latim, talvez não muito, mas um pouco sim, né? Quer dizer, o latim, né, e o grego também, eles são um instrumento para algo muito interessante, que é basicamente o contato com algumas das mentes mais interessantes que já foram abrigadas por esse mundo. Quer dizer, sei lá, tu comentaste aí, falaste do De Officiis, do Cícero, que é um livro muito bonito, por sinal, como tantos outros do Cícero. Peguei assim, não falando do conteúdo, digamos, filosófico ou moral dessa obra em específico, mas falando de Cícero. É uma mente tão interessante, a de Cícero, eu não preciso concordar com o que ele diz. E eu não concordo plenamente com o que ele diz, algumas ideias simplesmente não correspondem às minhas. O que é natural quando eu falo de alguém que está a 2 anos de distância de mim. Em alguns pontos é claro que eu concordo, mas algo simplesmente não condiz com a minha experiência do mundo. Mas, de qualquer forma, a pessoa Cícero é muito interessante. É muito interessante o simples contato com uma pessoa tão de interesses e de uma mente tão vasta já enriquece a própria experiência humana. Como, sei lá, na minha vida eu conhecer alguém interessante. Como eu ter um grande amigo. Como eu ter, sei lá, um grande amor, uma grande relação com uma outra pessoa qualquer. Essa relação pode ser muito frutuosa para mim ajudar no meu desenvolvimento? Sem dúvida pode. Assim como a minha relação com uma grande mente com a qual eu não posso ter contato senão através do que ela escreveu. Então, eu falo de Cícero, mas isso vale para Tácito, vale para Sêneca. Poxa, Sêneca, o que é alguém mais interessante que Sêneca? Mas até para figuras mais nebulosas, Homero, né? Quer dizer, lidar com... ainda poder ouvir a voz dessas pessoas, mas ouvir diretamente, é talvez o maior dos oferecimentos, das coisas, dos benefícios que nós possamos alcançar através do estudo dessas línguas, né? E, de fato, só podemos fazer isso. Quer dizer, uma coisa é, sei lá, o presidente fez um discurso, declarou guerra contra o país tal. Né? Então eu tenho um relato de uma coisa que o presidente disse. Poxa, mas eu interessado, e é uma coisa que diz respeito a mim, eu vou buscar as palavras, as próprias palavras do presidente. Eu quero saber o que ele disse, possivelmente eu quero ouvir esse discurso, porque é algo que me interessa. Né? Eu não vou me contentar com um relato sobre aquilo. Bem, da mesma forma, eu não vou me contentar com uma tradução, embora também não tenha nada contra ela, eu mesmo sou tradutor, eu não vou me contentar apenas com uma tradução ou com uma paráfrase de uma obra. Eu, podendo, tendo condições intelectuais, eu vou buscar me preparar para ouvir a própria voz da pessoa. No caso do latim e do grego, essa voz está escrita, eu tenho que dar a voz. O texto está ali, ele pede que alguém o veicule, ele quer que alguém o leia, que o declame, que o traga de volta à vida. Né, são ditas línguas mortas, né, elas pedem que alguém as ressuscite, mas ela é ressuscitada o tempo inteiro. Né? E isso não vale só para o latim, vale para Camões, vale para grandes escritores modernos também. Bem, eles morreram, sim, morreram, mas naquilo que eles têm em comum com a gente, que é o que vulgarmente se chama de humanidade, eles ainda podem viver. Né? E aí é um acordo que nós fazemos, eu com ele, né? E assim, eu entrando em contato com o que ele me deixou, com o que ele deixou no mundo, o seu rastro no mundo, que é literário, eu posso voltar a alcançar a presença viva dele. Isso realmente é muito, muito interessante, né? Porque, é claro, as circunstâncias de Cícero, de Sêneca, de Tito Livio, de Tácito, para falar dos latinos, são absolutamente diversas minhas. Mas absolutamente, sem dúvida. Ah, são incompreensíveis? Em alguns aspectos, sim. Quer dizer, sei lá, eu nunca vou entender como é, sei lá, Cícero. Cícero tinha propriedades infinitas, né? Era dono de meia Itália. No entanto, tinha dívida a mais não poder, porque simplesmente não existia dinheiro. Dinheiro não existia, não havia moeda, dinheiro circulante, meia circulante não havia. Poxa, que circunstância bizarra. Quer dizer, o cara tem tanta coisa, mas é um pobre. Ele devia para todo mundo, devia para César até, né? Quer dizer, pô, que circunstância estranha. Eu nunca vou entender efetivamente o que é isso. Claro, porque essas são coisas contingentes, são coisas que são delimitadas num período histórico e é óbvio que, a não ser que eu volte no tempo, eu não vou conseguir presenciar isso e viver isso efetivamente. Mas tem toda uma série de outras coisas que dizem respeito não necessariamente a um período histórico, mas à humanidade. Aquilo que Cícero e eu temos de comum, que é o fato de ser homem. Isso implica uma série de circunstâncias que ainda me tocam. Então, sei lá, a dor de perder uma filha pode me tocar vivamente um dia. E eu posso, através desse sentimento comum, ainda ter contato com a humanidade dessas pessoas. Então, através do latim e do grego, eu posso chegar às pessoas, a algumas das pessoas mais interessantes. Mas eu estou falando aqui dos antigos, mas bom, a gente pode trazer para a modernidade ou para épocas mais recentes. Quer dizer, a gente fala, eu citei Petrarca, a gente fala de Petrarca como o grande escritor, um dos grandes escritores italianos. Sim, o escritor escreveu a maioria de suas obras em latim, né? Sua produção em italiano é uma parcela minúscula do que ele escreveu, mas é só aquilo que é conhecido. Pô, Petrarca escreveu um monte de coisa em latim e coisas muito boas, né? O cara adiantou a psicanálise em muito, muito tempo. E bem, está ali em latim e eu ainda posso, através dessa língua, chegar a essa pessoa que é uma pessoa interessantíssima, com a qual também, da qual eu discordo em uma série de aspectos, mas que eu não posso negar que é alguém muito interessante, né? Quer dizer, eu discordar de alguém não impede que eu possa ser enriquecido por essa pessoa. Isso que fazem da vida ter graça, né? Nós podermos levar em frente a vida e aprendendo e saindo maior de tudo, de absolutamente tudo, mesmo de uma experiência ruim. Isso que ainda faz a vida fazer sentido, né? Justamente. Então, o latim e o grego nos oferece essa oportunidade que é realmente única, que é quase alguma coisa, sei lá, falar com mortos, né? Soa engraçado. Mas é basicamente isso, né? É conversar. A imagem mais, uma imagem muito, muito famosa é a do Machiavelli, que pode ser reprovável em infinitos aspectos, mas ele tem lá uma carta em que ele fala isso, né? Ele passava, caminhava pela rua, ele morava num campo exilado de Florença, ele passeava, se sujava de barro, ia lá, né? O pessoal tinha que cortar a árvore, ele fiscalizava, depois ia no bar, bebia com as pessoas, ou começou uma briga, ele já presenciava a briga, chegava todo sujo, todo cheio de lama em casa, tirava as roupas sujas, vestia a sua toga e entrava no convívio dos grandes homens. O que, que ele fazia? Estudava. Ia estudar os escritores latinos, estudar os escritores gregos. E é uma carta muito famosa em que ele fala justamente isso. Ele constantemente relacionava ou botava em contraste aquilo, a experiência do mundo dele, que era essa experiência com pessoas simples, no exílio, com trabalhadores, braçais e tal, e constantemente levava tudo que ele ouvia das pessoas na rua, ouvia as opiniões das pessoas, o que elas achavam da vida, o que elas achavam certo e errado, pegava isso tudo na sua memória, chegava aos autores clássicos e, né, a imagem que ele usa é essa, ele ia e perguntava, bem, e tu, o que tu achas disso? E tu, autor grego, o que tu achas disso? Ou seja, um verdadeiro diálogo, né? E a beleza dessa carta é ele dar vida a esses autores, né? Mas, na verdade, o ato mais empírico é abrir o livro e ler, né? E aí buscar as respostas também para essas perguntas. É algo muito, muito interessante que nós podemos alcançar através do estudo dessas línguas. Eu acho que isso é uma das coisas que, ao menos para mim, no momento, se apresenta como uma resposta possível, ou ao menos cabível, para essa minha indagação de, bem, daqui a, sei lá, quando tiver 80, 90 anos, e me perguntar se valeu a pena, bom, acho que sim, acho que vale a pena. E ajudar as pessoas a fazer isso, pô, vale muito a pena. Quer dizer, muito mais do que, sei lá, saber declinar todos os nomes da quinta declinação. Bom, isso não, né? Por favor, me poupa. Mas ter feito isso e ajudado outras pessoas a ter esse tipo de experiência é basicamente, conservando a imagem, apresentar pessoas muito interessantes a outras pessoas e fazer com que as pessoas possam sair maiores desse contato. Bom, isso vale a pena, é ótimo, pô. No momento isso me parece fazer muito sentido, né? Espero que continue. Sim, esperamos que continue. Fantástico. Thomas, eu queria te trazer aqui para o nosso bate-papo. O Clístenes falou que o interesse pela formação clássica naturalmente não vai ser para todos, né? Não vai ser todo mundo que vai se interessar pela formação clássica. Tu disseste da importância de retomar os clássicos da historiografia. Se esse não é um estudo para todos ou para uma maioria, como tu responde alguém que te diga que isso é um estudo elitista? Eu posso responder isso até de forma bem objetiva, dizendo que a minha própria visão da organização social é uma visão aristocrática. Eu acredito sim na aristocracia e acredito inclusive na relação, ampliando o debate ao que é uma aristocracia, na relação dela com a obtenção das ferramentas culturais. Felizmente, com a internet, com o advento da internet, nós temos uma aristocracia que, não significa por uma definição política, mas uma aristocracia que eu penso que em torno de 10, 15 anos se constituirá a partir dessas redes. eu não vejo nada de uma do efêmero, ou seja, por isso que eu salientei, inclusive, essa questão, que eu isolei, na verdade, essa questão política. Ou seja, não tem nada a ver com o teu posicionamento político, mas dentro de 10, 15, 20 anos, nós vamos ter uma aristocracia cultural no Brasil, coisa que hoje eu entendo como inexistente, ou em extinção. Então, eu não quero com que o nosso ouvinte entenda que estudar os clássicos, pegando o gancho do que o Matheus estava colocando, tomar um café com Cícero seja algo da elite, seja um feitiço cultural. Não, isso não é uma alienação. Isso remete a uma construção, a uma relação com uma outra biografia, com uma vida humana, com a densidade dessa vida e com tudo aquilo que você poderá extrair a partir desse contato, isso em curtíssimas palavras. Então, como eu sigo, como eu tenho referência de um pedagogo, que é o Mortimer Adler, e tal pedagogo, ele ensina a importância de se aprender a ler, e nós, fazendo esse link com a iniciativa da Escola Clássica, a iniciativa de ler no original determinados autores, determinados textos, eu inclusive achei muito feliz o comentário que o Clístenes fez, ou seja, o tempo, né? É muito mais rápido ensinar adequadamente o latim do que sair traduzindo todas as obras. Então, fazendo esse link, mesclando o pedagogo que tenho como referência, a iniciativa da Escola Clássica e essa minha visão aristocrática, eu acredito que tudo isso, dentro de uma salutar mistura, culminará nessa minha visão de que, quem sabe, em 10, 15, 20 anos, nós tenhamos aí essa aristocracia cultural mais bem desenvolvida. E sem entrar numa definição, embora a definição que tenho é uma definição religiosa, mas uma aristocracia moralmente lícita. E então, dentro desse campo, eu responderia assim. Eu queria até fazer só um ganchinho, que na verdade é um adendo com o que eu tinha respondido antes, que essa ideia historiográfica de respeitar cultura, ou na verdade a ausência dessa ideia nos nossos tempos modernos, é um atentado, inclusive, ao próprio comportamento que os jesuítas tiveram com os indígenas daqui, com os tupinambás, com os guaranis, enfim, já que só é possível estudar e ter acesso às fontes primárias dessas tribos graças aos jesuítas. Então, lamentavelmente, nós não temos essa mesma inclinação, essa mesma vênia cultural dos nossos historiadores com relação aos jesuítas, sendo que os mesmos tiveram com os indígenas quando estes os encontraram. Então, eu gosto de fazer só essa ressalva, que é para mostrar o nível de alienação ao que toca o resgate da cultura tribal. Inclusive, essa definição tribal, uma definição politicamente incorreta, lamentavelmente, porque eu falo lamentavelmente, porque é uma definição precisa. E, infelizmente, esse tipo de precisão ela não é benquista. Mas eu responderia ainda, fazendo só esse gancho, que a arte de gramática de José de Anchieta ela é a fonte primária que temos para conseguir estudar essa relação, essa simbiose cultural, enfim, tudo aquilo que introduz dentro desse pedaço de chão, ou desse grande pedaço de chão, algumas sementes de relação entre a cultura europeia com essa cultura tropical. Perfeito. Clístenes, gostaria que a gente vai ter uma entrevista que a gente vai colocar no ar com o pessoal da Escola Clássica, dando detalhes mais aprofundados. Mas eu gostaria que tu fizesse, para o pessoal que está ouvindo, uma breve introdução sobre o que é esse projeto da Escola Clássica. Muito bem. Principalmente assim, nós vemos a necessidade de divulgar mesmo, né, as bases da nossa civilização ocidental, né? E divulgar assim, estricto senso, né? Tornar a coisa acessível a todos, né? Eu queria até já encaixar isso, porque essa acusação, né, de elitismo e coisa assim, olha, ela pode até ser verdadeira quando eu digo que não é para todo mundo, né? E qual é o critério, né, que nós utilizamos assim? Não é para todo mundo, porque nem todos querem. E é só isso que divide, né? Então todos aqueles que querem têm acesso. Têm acesso a tudo hoje em dia com a internet, né? E o que a escola clássica vem é oferecer, primeiramente, essas obras, né? Oferecer uma oportunidade desse diálogo que o Mateus falava, né? Então a escola clássica foi pensada assim, primeiro, bom, olha, existe um material imenso da antiguidade para ser explorado, para ser conhecido pelas pessoas. As pessoas simplesmente não sabem. Bom, a pessoa não sabe nem o que aconteceu ontem, né? Imagina há 2.000 ou 3.000 anos que atrás, né? Que são as datas com que nós atualmente trabalhamos, né? Não se conhece nada, né? Não se conhece nada e não se pode viver aquilo que o Chesterton chamou de democracia dos mortos, né? Que é a verdadeira democracia, que não é aquela que dá ouvidos só às pessoas que estão agora vivas, né? Mas que também dá ouvidos às pessoas que já viveram e que não estão mais aqui, não podem falar ao vivo, né? Ou melhor, né, como sendo uma redundância, mas não podem falar conosco agora, mas elas podem falar, sim, através da tradição, que é a democracia dos mortos, né? Então, como nós vamos falar com esses mortos há 2.000 ou 3.000 anos atrás, né? Através do que eles escreveram, né? E sabendo que o que nos sobrou disso tudo que foi escrito é muito pouco. Tudo o que foi escrito, bom, quantas epopeias existiram na Grécia Antiga? Com certeza mais que duas, mas sobraram duas. Por quê? Porque elas são as melhores, né? E normalmente sempre foi esse o critério da sobrevivência das obras, né? O melhor é aquilo que é copiado e aquilo que é mantido, né? Então a escola clássica vem para pegar isso aí e jogar na casa das pessoas, né? Fazer com que as pessoas possam ter acesso a esses textos e não seja, e na sua forma mais crua e direta, né? E não seja algo que, bom, vamos traduzir, vamos então, vai sair um livro, a maior quantidade, né? Esse ano nós vamos conseguir fazer 12 livros, né? É o início, é o primeiro ano, é o ano 1 da escola clássica. Então, 12 livros, os nossos alunos eles terão em casa 12 livros. Né? 12 livros de valor inquestionável, né? Ninguém vai dizer, ah, mas esse livro aqui, para que eu vou ler isso aí, né? Não, todos os livros que vão chegar nas casas das pessoas, e aí está, né? Da Bíblia em latim e grego, da Homero, Platão, Aristóteles, Heródoto, Plotino, enfim, né? Cícero, Virgílio, todos esses autores, nós estamos trabalhando com as obras desses autores, e esses livros vão chegar para as pessoas, né? Mas no ano que vem, bom, 12 livros para um ano vai ser pouco, então vamos, né? Quanto mais gente envolvida nisso, melhor, né? Então a primeira coisa é livros, né? Livros que cheguem às pessoas. Nós vamos pegar esses textos e transformá-los em papel. Eu já escutei muita gente da informática mesmo dizendo que a melhor mídia até hoje é o papel. Nós podemos realmente ler esses livros na internet, a maioria deles está aí na internet, né? Nem que seja num PDF borrado, né? Mas o que nós estamos fazendo é editar esses livros, né? Fazendo uma edição de verdade, né? Imprimindo, para que as pessoas possam ter isso em mãos, né? E fazendo uma edição de estudo mesmo, né? Onde a pessoa possa anotar ali no livro. Então estamos ali, né? Deixando uma margenzinha para que a pessoa possa pegar o seu lápis e fazer as suas anotações para que ela possa estudar e compreender esses textos, né? Bom, mas como são livros que as pessoas não sabem ler, nós temos, né, já temos pensado nisso, né? As pessoas precisam dos livros. Bom, então o que nós podemos fazer é ensiná-las a ler. E aí vem uma série de outras iniciativas, né? A escola clássica, como o nome diz, é uma escola, não é só uma editora, senão nós teríamos chamado de editora clássica ou qualquer coisa assim. Nós vamos, então, ensinar a ler esses livros. Para isso, nós criamos um curso de latim, baseado na metodologia mais avançada que existe e, ao mesmo tempo, mais velha quanto a própria língua, né? É tão velha quanto a própria língua, os métodos que nós estamos usando, né? São os mais simples e mais eficazes por tudo aquilo que a nossa experiência como professores já demonstrou, né? Um curso de latim, um curso de grego. Depois, cada livro que vai ser lançado vai ter também um curso sobre esse livro, né? Então nós vamos pegar o texto e vamos direto no texto, ensinando a própria língua através do texto e vice-versa, né? Então quando nós pegamos um texto, nós aprendemos muito da língua, e quando nós aprendemos a língua, nós aprendemos muito do texto, né? E assim vai indo. Então para cada livro vai ter mais um curso. Então são cursos pequenos, né? Mas serão ao longo desse primeiro ano 12 desses cursos, né? Eu não falei, mas o curso de latim são 40 horas também, né? Dividimos em 2 anos, o primeiro ano então 40 horas o curso de latim, mais 40 horas o curso de grego, mais 12 pequenos cursos sobre cada livro que vai ser lançado. E junto com isso também a versão em áudio desses livros, né? Nós estamos preparando. Então para que a pessoa, a gente vê que a leitura desses livros é muito ajudada quando existe uma versão em áudio, né? Por serem línguas cuja sonoridade nós não estamos muito familiarizados. Então, nós vimos a importância mesmo de existirem os livros em áudio. A procura foi legal agora, né, nesses primeiros dias em que nós abrimos as matrículas e começamos a mostrar para as pessoas o que era a escola clássica, né? A procura foi legal e nós já começamos a fazer mais investimentos no próprio projeto, né? Então, e assim vai ser, né? O pessoal pode se preparar, porque quanto mais gente estiver envolvida nisso, né, como aluno, como, né, realmente membro da escola, né, sócio, digamos assim, da escola, né, mais investimentos surgirão, porque a nossa ideia realmente é, assim, encher esse Brasil, e por que não outros países, né? Temos aí contatos em alguns outros países, encher com essas obras, com esses pensamentos, com essas ideias, né? Com esse legado que a antiguidade nos deixou. Mais para frente, por que não também, vamos avançando na Idade Média, no Renascimento e por aí afora, né? Mas vamos começar do começo, né? Vamos começar da antiguidade e todo esse legado. A escola clássica pediu muita explicação, quer dizer, muitas perguntas, assim, mas desde perguntas do tipo, o livro é um e-book? Até, como assim? Vai ser em latim? Eu tenho que me inscrever no curso de latim e comprar o livro? Eu tenho perguntas que deixam claro que a escola clássica é algo que não tem paralelo. Quer dizer, falo aqui com pouca modéstia, mas é algo que realmente não tem concorrência, estamos sozinhos aí. O que nós oferecemos, de fato, é algo que não há. Porque a pessoa, e é isso que eu destacaria, o aluno, né, ao matricular-se na escola clássica, não está se matriculando em um curso de latim, não está se matriculando em um curso de grego, está se matriculando em toda a escola clássica, em tudo. Ele começa a desfrutar de tudo o que a escola clássica oferece, ou seja, ele vai receber o livro, ele vai ter acesso ao curso de latim, vai ter acesso ao curso de grego, aos cursos específicos sobre o livro do mês, aos audiobooks, a tudo aquilo que nós fizermos, e nós vamos fazer até coisas adicionais, né? Mas o foco são esses itens aí que o Clístenes já destacou. O aluno com uma inscrição, pagando o que ele geralmente pagaria por um curso, sei lá, de latim, ou por um curso de grego, ou por 2 ou 3 livros, ele vai ter acesso a tudo isso, vai receber livro, vai ter acesso a todos esses cursos, a toda a escola clássica, a totalidade da escola clássica. Então, nós falamos, nós não estamos aqui, estamos tomando cuidado para não falar de curso de latim, a gente não oferece curso de latim, não, a gente oferece uma formação clássica, desde um dado material, que é o livro físico, que vai passar a fazer parte da casa do aluno, até a parte mais imaterial, que é a formação dele como aluno, como a formação filológica, né? Então, em latim, em grego, a formação mais literária, tratando das obras, etc, etc, etc. Então, a proposta, mais do que de um curso ou de entregar um livro, como o Clístenes disse, não somos uma editora, e muito menos uma simples escola de línguas, como há por aí, mas nós, aqui, a escola clássica, assim, escola, só que nos termos de uma formação clássica completa, até o imaterial, né? Desde o livro em casa até a formação da própria pessoa. E o que eu destacaria é o que origina a escola clássica, o que, de onde vem? Né? Se nós fazemos algo como a escola clássica, nós estamos respondendo a uma necessidade, ou estamos fazendo uma coisa inútil. Bem, existe uma necessidade. Né? Então, a ideia é essa, botar os livros, como o presidente disse, na casa das pessoas. Então, digamos lá que o aluno da escola clássica, o aluno X, tenha lá recebido os livros, já está há 3 anos aí, ligado à escola clássica, já tem lá quase 40 livros na sua casa, livros latinos e gregos, mas não adianta, a vida é muito corrida, ele não conseguiu estudar bem latim, não conseguiu estudar bem grego, poxa, não está conseguindo ler as obras, poxa, que pena. Se ele tem um filho, esse filho de 5, 6 anos, ele vai crescer vendo aqueles livros na prateleira. Ele talvez não saiba latim, talvez não saiba grego, mas vai ter ali um estímulo material que talvez desperte a curiosidade nele. Quer dizer, pai, que letra é essa? Quem é Heródoto? Né? Como assim, Cícero? É que sei lá, ou uma coisa bem boba, né? Que língua é essa? Isso é grego, filho. Né? Quer dizer, ele tem um fato material na sua vida, que eu particularmente nunca tive, que talvez pode frutificar em uma grande curiosidade no estudo. Daqui a pouco ele vai e busca saber mais sobre isso. Mas ele precisa ter uma coisa material na sua vida que o leve a isso. Ele não vai espontaneamente... pai, quem é Aristóteles? Né? Assim, nada. Ele precisa de algo. Esse algo pode ser um livro na casa. Então, por isso que nós queremos aí, imprimir os livros aos milhares, como diria Castro Alves, o bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. Nós queremos semear livros, mas livros à mão cheia, aos milhares, mandar para as casas das pessoas e fazer com que, na melhor das hipóteses, elas mesmas desfrutem. Mas se não, se por um acaso qualquer da vida pessoal delas, elas não desfrutarem, que esses livros cheguem às pessoas, estejam ali e façam parte da vida das pessoas. Porque nós acreditamos, partimos do pressuposto de que muita coisa boa pode sair em contato com esses livros. Então, é isso, né? O foco, o grande foco da escola clássica, por mais que ela não seja uma editora, é em pé mandar livros para as pessoas e fazer com que elas possam desfrutar deles. Né? Esse é o grande foco e acho que é a necessidade a qual nós vamos tentar responder aí com essa iniciativa. Maravilha. Pessoal, foi um prazer ter essa conversa com vocês. Eu tô ansioso para que a gente possa fazer a nossa entrevista, para conversar um pouco mais sobre a escola clássica. E agradeço a todos que nos escutaram e também agradeço de coração a vocês que toparam participar aqui do podcast da Civilização Ocidental. E com isso, desejo que todos fiquem com Deus e até um próximo podcast. Tchau, tchau.